primeiros passos desta santa igreja em nosso país. Foram perigosos, foram espinhosos, Deus assim o quis. Pois nos diz a Bíblia que é tomado à força o reino de Deus. Os irmãos amados foram maltratados por homens ateus. Os irmãos amados foram maltratados por homens ateus. O clero romano quis fechar a porta que Jesus abriu. E a igreja querida ficou oprimida e quase caiu. Mas aquela chama que quase apagou, de novo acendeu. Hoje é uma potência espalhando a crença pelo mundo ateu. Hoje é uma potência espalhando a crença pelo mundo ateu. Com o passar do tempo, ela foi crescendo e se expandiu. Alguém quis fechá-la e quis derrubá-la, mas não conseguiu. Esta obra é santa e foi Jesus Cristo quem iniciou. O nosso inimigo já está vencido, Cristo derrotou. Nosso inimigo já está vencido, Cristo derrotou.